começa agora. Na Super Jovem. Yo-yo. O quê? Yo-yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha. E dos cuecão. Yo-yo na Super Jovem. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando. Chegamos agora trazendo alegria, diversão e entretenimento para você que é ouvinte desta emissora. A Super Jovem é a cúpula do Yo-Yo, chegando por aqui até as 4 horas da tarde, para quem ouve na sexta-feira, ou para você que ouve a reprise até as 10 horas da noite. Sejam todos bem-vindos. Aqui a galera aí reunida toda semana trazendo muita diversão para você. Eu, Beto Garcia, saúdo a toda a nossa grande audiência. Léo Lúcio também está por aqui. Boa tarde, Léo Lúcio. Você saúda toda a audiência e eu saúdo a mandioca, né? Boa tarde para você aí. Como é que vocês estão, meus queridos colegas? Tudo ótimo? Tudo maravilha. Como é que tá o seu final de semana? Que está apenas começando, né? Está apenas começando, meu querido. Na verdade, eu estou com um sentimento muito triste, porque essa é a minha última edição do programa Yo-Yo. Muito, que peninha. Que peninha, que peninha. Eu já estou morrendo de saudades já. Olha, sua última edição mesmo, Léo? É a última que eu participarei. Não tem volta. Me mandaram embora dessa emissora. Olha, o Léo, pra quem não sabe, o Yo-Yo está completando já 11 anos de estrada. O Léo, pra quem não sabe, essa é uma curiosidade, foi ele quem deu o nome desse programa. Exato, nós estávamos, vou lembrar um pouquinho desse dia, nós estávamos bêbados, fumamos um cigarro. Poxa vida, Léo. E nós estávamos um fuminho aquele. Aí surgiu o nome do programa, que seria o programa Yo-Yo, e ficou o programa Yo-Yo, e estamos aí, né? Naquela época a gente estava dando sugestões de nomes, né? Cada um deu uma sugestão e tudo mais. Você lembra? Eu não lembro dos outros nomes. A gente sugeriu Pânico, daí o pessoal acabou copiando lá em São Paulo, aquela coisa toda. Pretinho Básico também a gente sugeriu. Mas é um nome muito legal. Muito comprido, a galera não ia, né? Decorar. É, daí a gente preferiu o Yo-Yo, que Yo-Yo é mais menor. E pegou, e nós estamos aí, né? Isso mesmo. E hoje então, estou na última edição. Você está saindo, mas vai ficar esse seu legado aqui no programa. Deus te ouça, espero que seja um legado bastante bacana. Com certeza, não sei por quanto tempo mais esse programa vai durar. Eu não acho que é tão bacana porque me mandaram embora, né? Que se fosse bacana, a gente estaria aí. Léo Lute, detalhes tão pequenos. Não, mas é importante deixar claro que eu estou chateadíssimo que me mandaram embora. Mas tudo bem. Chegou a engasgar. Não, nesse momento está rolando uma lágrima no olho do Léo. Deixa até tomar uma água aqui, peraí. Isso, toma água. Enquanto isso, eu apresento o restante nossos colegas aqui. Júnior Aguiar. Opa, tamo junto. E misturado. Já saudando a mandioca juntamente com o Leonardo. Ai, que delícia. E já deixando o meu salve, o meu beijo, o meu abraço. Cheiro. Pra meu cheiro no cangote do Leonardo Lute, que foi bom fazer parte, ser companheiro dele durante esses, eu tô aqui há 8 anos, fez agora já, em janeiro. Júnior, 8 anos? Foi muito bom ser companheiro do Leonardo Lute, e não é piada, é verdade mesmo. Leonardo Lute hoje, o último programa dele, né? Isso. É um programa em homenagem. Que muita dó, né? Muita dó. Que muita dó. O Léo, quando começou aqui, tinha alguns quilos a mais, né, Léo Lute? Eu tinha precisamente Ele tinha um Marco. Eu tinha um Marco dentro de mim. Eu devia ter mais uns 60 quilos, mais ou menos. Caramba. Mais uns 60 quilos. Ou seja, o tempo lhe fez bem. Graças a Deus, né? Esperamos que sim. Agora eu consigo até subir as escadas assim, passar mal. No teu caso é graças a Allan Kardec, né? Graças a Allan Kardec. Mas nós estamos aí também, graças a Pato Branco, doutora Dinã e todo mundo aí. Olha, estamos aí, né? Fazendo meu chão. E ao SUS também, né? Ao SUS. Porque eu sou pobre. Sim. Então, Kleber, uma ótima tarde pra vocês, é a despedida do Léo hoje. Boa tarde, Kleber Aguiar. Boa tarde, Beto Garcia, boa tarde pra você que tá ligado com a gente. Quero dizer que eu tô de férias, mas eu tô aqui porque hoje era o último programa que o Léo ia estar aqui, então eu pensei, bom, já que eu tô de férias, vou lá participar. Muito programa com o parceiro. Fingir que acreditamos, né? O pessoal tá fingido. O pessoal é tão fingido aqui na rádio, menos o Jorjão, que vocês vejam bem. O Jorjão nem veio no programa hoje. Porque ele não gosta de mim. Na verdade, não gosta de ninguém, né? Ele ficou sabendo que se vinha hoje ainda, falou: não vou ficar. Ele nem veio. Vocês estão vendo a voz do Jorjão? Não, ele não chegou a adentrar aqui na rádio. Ele veio, daí ele falou: hoje é o último, não vou ficar. Vou embora. Acabou indo embora. Ainda bem que ele não veio, tô devendo 10 pra ele. Que bom que ele não veio. E aí ele não veio, mas é pra galera. A galera em casa acha que a gente tudo se gosta aqui, mas todo mundo se detesta. É uma falsidade dessa emissora. É só porque a gente ganha bem aqui. Terminou às 4 horas da tarde, cada um vai pra um lado, ninguém nem tchau. Se olha, não tem grupo em WhatsApp, não tem nada. É desse jeito. E completando a trupe, Guerreiro! Salve, salve, tamo aí pra mais uma sexta. E hoje estamos ao vivo no Facebook. Opa. Olha que legal! Live ao vivo, muito bem. Guerreiro, o que teremos hoje nessa edição? Olha, Além da Live? Hoje teremos muitos, muitos prêmios pros nossos ouvintes. Nossa. Tem muita coisa pra sair o resultado hoje. Por exemplo? Resultado da Mega Sena? Não tem, mas tem coisa melhor. Tá grande o valor. Tem a promoção Dia das Mães da Iraci Bolos. Isso, lá tá no Instagram, show, né? De bola no Instagram. Tem a promoção do Shop no Facebook, tem ingresso do JQuest. Porra, e ainda... Festa, hein? Tem outras coisas também que a gente tá sorteando aqui na nossa programação. Vale a pena você ficar conferindo aí sempre o que tá sendo postado. Tem ingresso Cinemax também. Enfim, muita coisa nossa, bacana, mãe, vai rolar hoje, hein? Isso, lembrando, rapaz, que com exclusividade, atenção, colegas. Ali, ó. Com exclusividade, nós saberemos os shows da Expobel 2020. Opa! Daqui a pouco, fique ouvindo o programa Yoyo, que nós vamos ouvir aqui a vinhetinha já. A vinhetinha oficial da Expobel. Expobel 2000. Pessoal da prefeitura aí. É, mandou pra gente, a gente deu uma finalizada agora. Olha, antes do Yoyo. Geralmente os shows são anunciados só no final do ano. Pra você ver como a Super Jovem sempre sai na frente das novidades da cidade. Então daqui a pouquinho os shows da Expobel 2020. Estou aqui curioso. No programa Yoyo. Não perca. Os caras só não arrumam as estradas, então é uma bosta, né, as estradas de Beltrão. Os shows já estão contratados. Olha, a Mega Sena acumulou pela 14ª vez consecutiva e pode pagar um prêmio de 275 milhões de reais. Troco de bolacha. É o salário do Beto aqui na rádio. É uma miséria, mas enfim, tá acumulada e a galera tá... Eu passei na lotérica esses dias, aí eu via fila na lotérica. Foi pagar os boletos. Confesso que eu... Não, só passando mesmo, né? Ah. E pensei, poxa vida, o que que é essa fila na lotérica? Eu não sou assíduo em apostas, também em Mega Sena e tudo mais. Eu só jogo no bicho. Poxa vida, e aí me toquei que é o pessoal jogando na Mega Sena. Você imagina... uma quantidade de notas, vamos imaginar, notas de 100 reais, a mais nota, né? De 100 reais. O quanto daria dos 275 milhões de reais em notas de 100? Quantas daria? Eu nem imagino. Eu ia mandar fazer, se eu ganhar 270 milhões, eu ia mandar fazer uma cama de dinheiro pra mim. Nossa, que fina ela. Dá pra fazer de dólares. Ainda sobra dinheiro, né? Boa enquete, hein? Boa enquete pros nossos ouvintes. O que você faria se você ganhasse no prêmio principal da Mega Sena 275 milhões de reais? Eu não faço a mínima ideia do que eu faria. Manda a sua resposta no 98822. Olha quem chegou aí. Olha quem chegou aqui. Aê, tá tomando mijada no chefe. Chegou no horário aí, Jorjão Aguiar. Tchau pra câmera lá. O Jorjão chegou. Exatamente. É. Então manda aí no WhatsApp 988222300 o que você faria se você ganhasse esta bagatela de 275 milhões de reais. O sorteio que, aliás, acontece no sábado, né? Sábado. É sábado agora. Praticamente amanhã, né? Amanhã tem sorteio. Boa sorte. Alguém já fez aí a fezinha? Não, eu acho que isso daí é do demônio. Eu também, pastor lá da minha igreja não deixa jogar. Que viu, isso? Deixa eu falar uma coisa. Tem um negócio de falar sobre igreja, mas antes eu quero falar do negócio do Jorjão. Semana passada a gente falou sobre as tretas que a gente fazia quando a gente era criança sem noção nenhuma. Foi sucesso. E me contaram, me pararam. A gente acha que ninguém ouve esse programa, mas o programa tem muita audiência. Ainda bem. Tem uns 15 ouvintes. Me pararam na rua hoje, inclusive, falaram: ô, Léo, tem uma história pra contar pra você do Jorjão. Falei: rapaz. Diz que na época o Jorjão cuspia na mão, passava uma mão na outra e ia cumprimentar os colegas dele. É verdade essa história, Jorjão? Eu fazia pra sacanear. É o cara não via, né? Aí a mão era molhadinha. Nossa, que delícia. Nossa, como a tua mão tá macia, sedosa. Eu passo o creme. Ele falou, eu passo aquele creme catarro. O creme francês catarro. O creme super francês catarro, passa nas mãos. Desculpa atrás aí, meu moleque, não passou muito bem, mas agora tá tudo tranquilo. Eu falei, diga pra ele não morrer, senão já se foi as piadas do Joãozinho, daí já era. A gente tava falando do prêmio da Mega Sena, que tá acumulado. Quanto? E 275 milhões. Dinheiro, hein? O que você faria com uma grana dessa aí? Primeira coisa. Sumi, primeira coisa. Você nunca mais ia me ver. Nossa. Credo. Olha que amigo, ele hein? Gosta bastante da gente. Eu tava falando disso no início do programa. Eu ia emprestar dinheiro pra você. Pra ver como que o Léo não mente, viu? Eu falo só verdades. Melhor não criar inimizade. Pensa o seguinte, se eu emprestasse o dinheiro e vocês não pagassem, eu ia ficar inimigo de vocês. Eu quero morrer amigo. Então... Nossa, Jorge, você podia separar... É só fazer uma doação pra nós. Você podia separar um milhãozinho pra ajudar os colegas aqui da emissora. Um milhãozinho, vai sobrar 200 e tantos milhões pra tu. Cara, mas... Olha aí, distribuir, você ia pro céu... Você tem que ver imposto de renda. Minha família é grande. Daí tem mais 10% da igreja. Isso. Aliás, se você acertar, a probabilidade de você acertar na Mega Sena é uma chance em 50 milhões. Ah, o que, que é 50 uma milhões? Em 50 milhões. Nossa. Claro, você jogando um bilhete de seis números, né? Sim. Aposta valendo 3,50. Só uma chance lá em 50 milhões. Mas jogar dois é 1,25, então. É, daí... Né? dobra, né, a aposta, sei lá. Né? Outra notícia aqui que eu tava esquecido esse aplicativo e tá virando, voltou aí hoje. O Snapchat ganha filtro de bebê e volta a fazer sucesso. Alguém aí usa o Snapchat? Eu uso. Eu nem sei o que é. Na verdade, o Snapchat é o precursor do Stories lá do Instagram, Facebook, aquela coisa. Na verdade, depois que surgiu o Instagram, o Snapchat deu uma caída, né? Ele morreu. E a galera, então, agora que tem o Snapchat, teve uma atualização, agora ele se faz a foto, né? E ele passa um filtro, o seu rosto fica parecendo um bebê. Você pode fazer um vídeo, que nem um bebê. Também um vídeo? É bem legal. Aí você não sabia disso, né? Sabia? Eu falei que eu sabia que eu uso o Snapchat, inclusive. Ah, você usa o Snapchat? Sim. Foi um dos poucos que não deletou o Snapchat, aliás. Não, tem uma galera que usa. Vocês são da época do Orkut, daí vocês não sabem mexer nessa tecnologia aí. Não gosto. É época do Mirk, do MSN. Cara, você falando disso, na época, tá acontecendo uma coisa comigo ultimamente. As moças mais novas, as garotas, elas estão me chamando de vaidoso. Ô, louco! Jorjão. Pior que é, o Jorjão corta unha aqui no programa, né? Vaidoso. Ah, mas não chama o Jorjão assim porque ele ganha bem, né? Então, né? Bem aposentado, né? Que me deram, que eu sou boquinha seja santa. Ganha bem sim, maninho. O meu querido colega, que eu esqueci o nome, que é novo. Eu tenho um pequeno problema de memória. Ele tem aqui a Mariazinha aqui tem o Snapchat e tá fazendo um negócio ali com a minha cara, que não vai funcionar. Mas ele dá pra fazer com o rosto. É que o Léo já tem cara de bebê, né, cara? Tem uma cara de bunda, né? Já tenho cara de bebê, eu bebo todo dia. Cara de bebê, eu tenho. Você pode fazer essa foto com todos ou é só uma pessoa? Como é que é, guerreiro? É uma pessoa, né? Só uma pessoa. Eu tô tentando, porque faz tempo que eu não uso o Snapchat. Olha lá, ó. Nossa. É, o Léo não ficou com cara de bebê. Ficou mais branco. Tá bugado aqui. Já deleta. Tá quebrada a tela do celular dele. Não funcionou. Inclusive, derrubei no vaso. Assim, isso é verdade. Esse é o cheiro, então, aqui no estúdio. Tá. Cheiro de si. Eu tenho uma história bem interessante pra contar. Conta pra nós, João. Vocês sabem o que significa a palavra anfitrião? Anfitrião. Anfitrião. É a pessoa que recepciona, recebe os convidados. É uma pessoa que é anfitriona, né? Eu também achava que era isso, mas prestem atenção. Não é? Na mitologia grega, anfitrião era marido de Alcântara. Alquimena, mãe de Hércules. Enquanto anfitrião, o nome do cara era anfitrião. Estava na guerra. Estava na guerra de Tebas, Zeus. Tobas? Zeus, o rei dos deuses, tomou sua forma para deitar-se com Alquimena. Só nomezinho. E Hermes tomou a forma de seu escravo sósia para montar a guarda no portão. Com a gravidez de Alquimena, uma grande confusão foi criada, pois evidentemente o anfitrião duvidou da fidelidade da esposa. No fim, tudo se resolveu quando Zeus e o anfitrião ficou contente por ser marido da mulher escolhida por Zeus. Zeus chegou, não, eu peguei sua mulher e eu escolhi ela, e ele ficou faceiro com isso. Daquela noite de amor, nasceu o semideus Hércules. A partir daí, o termo anfitrião passou a ter o sentido aquele que recebe em casa. Tá? Portanto, anfitrião é sinônimo de corno manso e feliz. Resumindo, quando disseres que você é um bom anfitrião, fique de orelhas em pé. Ou não, só de orelhas em pé, né? Achei que o Jojão ia dar spoiler de Game of Thrones ali, aquela história do começo. Antigamente, papapá. Tudo isso tinha um contexto final, né? Entendi, verdade. Inclusive, essa semana aconteceu uma notícia bem cabulosa, literalmente cabulosa, que teve uma trans, né? Que ela foi reconstituir as partes ali embaixo pra fazer troca de sexo. Aí usaram pele de tilápia pra fazer. Ou seja, se você que tá em casa chegar em alguém e tiver cheiro de tilápia, desconfie, porque o original tem cheiro de bacalhau. Achei que você ia falar que ia ficar um filézinho. Em vez de bacalhau, tem sabor de tilápia. Falando em cheiros aí, olha, o bêbado entrou no ônibus, sentou ao lado de uma garota que fazia palavras cruzadas. Eita. Essa piada é meio velha, mas vou contar de novo, que é legal. Aí a moça olha sério pro cara e diz: além de feio, é fedido. Aí o bêbado responde: se for com duas letras, é cu. O Léo contando piada, né? Só na hora do despedido mesmo, né? Depois de 10 anos ele contou uma piada, agora que vai sair. Agora que eu vou sair, eu conto piada, né? Eu vou tentar fazer, vou ver como é que é. Viu? Virou engraçadão agora. Olha aí, né? É fácil, eu deveria ter feito isso antes. Qualquer idiota faz. Olha, só pra fazer mais uma chamadinha, Jorjão, você que não tava. Daqui a pouquinho teremos o lançamento dos shows da Expobel 2020. Já. Com exclusividade aqui no programa Ioiô. Quero ver. Vamos com o pensamento da secretina. Vai lá. O pensamento da secretina. A vida é muito curta para ter que sair da piscina só para fazer xixi. Ó, a secretina aí. A secretina. Ô, louco, ela deixou uns 40 gravados? Sim, né? Sim, até o final do ano. Olha que maravilha. O lado bom de morar sozinho é que se você demorar no banheiro, ninguém vai bater na porta gritando: morreu aí dentro! O lado ruim é se você tiver morrido mesmo. Aí já é. Tá cagando prego? Quem nunca? Na minha juventude, eu fui muito pobre. Nossa. Mas depois de anos de luta e muito trabalho, deixei de ser jovem. Eu ia perguntar, na tua juventude já tinha inventado a moeda? Nossa! Cheguei pra minha filha e disse: filha, me passa o jornal, por favor. Não. Ela respondeu: pai, como você está velho, jornal é coisa do passado. E me passou o iPhone X, o X dela. Ô, louco. Pra não alongar a história, a mosca tá morta. O celular todo quebrado e ela está chorando até agora. Eu achei que tu tinha limpado o Toba. Eu também. Eu fiquei até com medo na hora que ele começou a contar a história ali. 8 mil no Toba tá bom, hein? Nossa, custa 8 mil esse celular? O Léo tem um? Não tem, o meu é do Paraguai, é o iPhone. É com H-I-Fone. É I mesmo, né? O iPhone. Hoje vi numa farmácia que Pampers garante 12 horas de sono. Vou largar os meus remédios e dormir de fralda. Ei, pode misturar bebida de boa, porque o que mata é amar a pessoa errada. É, com certeza. Ah. Eu tô tão caseiro que dava pra cuidar de um sítio. Nossa. É meu sonho, cara. Quando eu ficar velho, daqui uns 3 anos, eu quero cuidar de um sítio. Devagar também. Devagar se vai ao longe. De guardião. Sim. Sim. Devagar se vai longe. Rápido também, só que mais depressa. Né? Né? Ai, né? Querendo ou não, essa né? Essa semana bombou uma notícia na internet, né? Durante a última competição de ginástica, Diego Hipólito assume ser gay e pega de surpresa quem não sabia que ele ainda estava competindo. Eu também não entendi ele assumindo, mas todo mundo sabia disso, mano. Eu também achei isso, eu achei que era piada. Eu sou gay. Meu medo, só pra finalizar ali, ó. Meu medo é começar a andar a pé e o governo aumentar o preço do chinelo. Você já foi, né? Você já viu aquele ditado? Do pó viemos, ao pó voltaremos? Já ouviram? Já. Por isso que lá em casa eu não varro a casa. Vai que eu tô varrendo algum conhecido. Vai que eu tô varrendo parede ali, cara. Olha a galera falando, inclusive, que eu tô emagrecendo, aquela coisa toda. Eu vou dar dica aqui do meu treino. Treino da semana. Segunda, peito. Terça, perna. Quinta, quarta, lombo. Quinta, bacon. Sexta, coxinha. Sábado, feijoada e domingo, pizza. Tamo junto. Dicas aí do meu treino. Eu já tô seguindo, aí faz anos. Funciona, né, Junior? Dá pra notar, né, gente? Terça é dia de perna. Perna de galinha bem fritinha. Nossa, delícia. Falando de gordura, brincadeira. Nossa, gordura é delícia. Já engordei 5 quilos, só de falar. Ó, daqui a pouquinho, então, o lançamento dos shows da Expobel 2020. É, a galera já tá bem animada, falta menos de um ano, né, já pra próxima Expobel. Sim, a galera vai saber já os shows da Expobel 2020 aqui no Yoyo. Rapaz. Isso, e ingresso pro Jota Quest. Isso. In the ceiling, hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Hey, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly?

na Super Jovem. Yo, yo, yo, yo. O hit do Wesley Safadão. Igual ela, só uma. Igual ela, só uma. Vem, vem. Vem pra primeira. Segue o líder. Super Jovem FM. E tá mandando esse olho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você nem sei. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você nem sei. Cê quer amigo, aí sim, sonzeira de prima qualidade. De primeira. Secret Agent Man. Johnny Rivers. Esse aí é o cara. Turn around. Rapaziada, é o seguinte, Autoposto São Carlos. Autoposto São Carlos, além de ter qualidade no combustível, além de ter aquele atendimento fantástico, está com uma super promoção. A cada 20 litros de combustível, você ganha uma parceria do Autoposto São Carlos com a De Pascoal, você ganha rodízio de pneus e também revisão gratuita. E mais, precisou fazer balanceamento e alinhamento, mais 20% de desconto. Tudo isso abastecendo acima de 20 litros no Autoposto São Carlos. Além de você ganhar com economia, com qualidade, ainda ter essa parceria com a De Pascoal, uma parceria que está dando super certo. Então dá uma passadinha lá no Autoposto São Carlos, abastece e acima de 20 litros, rodízio de pneus e revisão gratuita lá na De Pascoal. Não perca, em dois endereços, né? O Autoposto São Carlos, na Dambros e Pivi Marmeleiro e na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3, aqui em Francisco Beltrão. Autoposto é São Carlos. Boa! Mandar um abraço pra galera que tá ouvindo o programa Ioiô, o meu brother Gerson e também o Marcante, a galera trabalhando aí, dando duro e ligados com a gente. Também o Alexandro, sempre conectado com a gente. Alô, Alexandro, a galera lá do interior de São Paulo ouvindo, ainda tá funcionando a nossa live aí, meu querido? Não tá mais, mas tava a galera ouvindo aí pela live, agora tô ouvindo através do nosso streaming também, streaming. O Rodrigo Rimoldi tá ouvindo o programa Ioiô, também o Rafael Gonçalves. Alô, Rafa, tudo certo, meu querido? Obrigado pela companhia e mais uma porrada de gente aí. O Elivelton, o Marlon, a galera toda. Boa. Aquela velha frase, na sua idade eu já trabalhava. Tá aí uma frase que meus filhos nunca vão escutar, né, Gabriel? Olha, um poema agora pra deixar mais romântico essa tarde. Ah, eu tinha a Marcela. Me tiraram o mar, só sobrou a cela. Autor Michel Temer. Verdade, cara. Baile da gaiola esse final de semana. Está... Baile da gaiola. É, galera, aliás, vai ter protesto, né? Amanhã às 14 horas. Temer livre. Oh, ah, é? Aí meu tudo. Deus do céu. Aí, segundo os organizadores, 4.017 pessoas, segundo a polícia, 12. Isso. Fora que pela manhã o pessoal lá, os fãs do Temer vão lá: bom dia, ex-presidente! Não, o Temer podia fugir rápido, né? Ele é um morcego, né? Ele é um Drácula. Ele transforma só no morceguinho e ó. Não, ainda que o Beto falou que o pessoal fala bom dia, ex-presidente, né? Pro Temer, né? O pior é o pessoal em Curitiba que vai lá dar bom dia, presidente. Cara, tô pensando aqui, que é presidente lá em Curitiba. O Bolsonaro tá em Curitiba? Não, o Bolsonaro tava dando um exemplo ontem lá de como que vai ser o lance da... Ah, não, era um dos ministros deles dando um exemplo lá com chocolates e como vai ser a divisão do dinheiro lá, a retirada do dinheiro da educação, ah, né? Tá. Ele pegou os chocolatinhos e tentando ensinar lá como que seria. De 100, ele falou que os 30% seriam 3 chocolates e meio, né? Tava bem por dentro. Aí o Bolsonaro foi lá e comeu o chocolate, pegou e comeu a metade do chocolate. Acabou pra simular, com porcentagem, né? Aí eu falei, de fato aconteceu o que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro foi lá e comeu a parte da educação, né? Super comeu. Didático o Bolsonaro. Fez exatamente o que... Pra galera entender... Eu não vi essa aí. Pra galera entender... É sim, eles postaram um vídeo ontem, né? Fizeram uma... Seria 30 chocolates, né? Sim. Aí o carinha lá, o ministro, pegou 3 chocolates e meio. Ah, tá aqui, 3 chocolates, mais meio. Daí desse meio ele abriu o chocolate pra mostrar que era meio chocolate. O Bolsonaro comeu esse meio chocolate. Deveria ser 30 chocolate e não 3. E abriu um chocolate. Aí o Bolsonaro, como ele é muito didático, ele foi lá e comeu esse negócio aí. Quer comeu dizer o que chocolate. E comeu. Ele comeu. Ele comeu o chocolate. Das universidades. Ele não comeu 30%, ele comeu 0,5%. Que não chega nem a 0,0000 que foi comido em 16 anos, né? Sim. A professora disse: amanhã a aula vai ser sobre drogas. Cada um vai ter que trazer uma droga ou algo ligado ao tema. Ô, louco. Aí no outro dia, a Mariazinha, né? Mariazinha, o que você trouxe? Eu trouxe maconha, professora. Credo. Michael, o que você trouxe? Cocaína, professora. Marcos, o que você trouxe? Crack. E você, Joãozinho? Tá todo mundo é lascado, eu trouxe foi a polícia aqui hoje. Federal. Caiu a casa de vocês. Caiu a casa, mano. Trouxe o Proerd. A federal, rapaz. Oh, cara, a minha namorada falou essa semana que eu tinha que tomar a vacina da gripe, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, vocês já pararam pra pensar? É isso que eu perco o sono à noite. Você já pararam pra pensar que vacina é um esquema pro governo ver a bunda das pessoas, cara? Vocês já pararam pra pensar? Credo. Os caras são tarados e querem ver a bunda da gente. Nossa senhora, eu tomo no braço. Duas horas da manhã, Júnior. Como, né? Avião tem buzina? Viu? Onde fica o cu da cobra? Durma mais, Júnior. Júnior não dorme. Duas amigas se encontram na rua e uma delas foi logo falando: Dulce, finalmente... Salgado. Consegui finalmente tirar o vício do meu marido de roer unhas. Ih. E a outra: que ótimo! E como você fez isso, amiga? Que ótimo! Ah, foi fácil, eu escondi a dentadura dele. eu já fui um pouco mais trash, eu pensei que ela tinha arrancado as unhas. Nossa. Essa semana eu resolvi sair da toca, né? E fui no centro, ele tá, dá uma volta, pá. Eu tava centro vendo, de Macumba ou de Umbanda que você foi? No centro da cidade. Ah, tá. Aí eu tava vendo que esse negócio de bigodinho fininho, cabelinho na régua, isso aqui tá pegando, né? Tá pegando moda, né? Sim. Tinha um monte de mulher com bigodinho fininho no centro ali, cara. Faz tempo que você não saía. Só com o busto. Você falou em mulher, eu lembrei ontem, cara, com a chuva que deu nesses últimos dias, cara, 50 mil sobrancelhas foram apagadas. Mas é, viu? Tem umas que exageram, parece uma ruga em seu do olho. Parece que passaram fita isolante, cara. E eu passei, olhei pra uma mulher, eu falei: ah, tu tá achando que é bonito isso, né? E depois o viado sou eu, né? Ai, não vou ficar com você por causa da sua sobrancelha. E eu não vou ficar, tô falando que é esquisito. Sai daqui, baranga. Mas é uma fita isolante em cima do olho, né? Da mesma série, estrias e... Parece do Júlio, do Júlio. Né? Parece um bigode em cima do olho. Da mesma série. O marido pergunta pra esposa: querida, o que você quer ganhar de presente de aniversário, querida? Ai, meu amor, quero um rádio. Responde a esposa. Aí o maridão: poxa, mas só um rádio? É, um rádio desses pequenininhos que vem com um carro do lado de fora. Esse aí é top, hein? O carro em volta. Eu tava vendo uma entrevista, não tem nada de humor, mas é interessante. Você sabe qual, vocês viram, chegaram a ver a entrevista da Adriane Galisteu, que ela, quando casou com a Ayrton Senna, ela pediu ele queria dar um presente pra ela, um bom presente, ela pediu um presente inusitado que ela tem até hoje, ela pediu um Uno. Uno Mille, verdade. Uno Zero também. Deve ter ganho. Ela tem esse Uno até hoje. Então, na época, ele ficou surpreso, porque poderia ser qualquer carro da época mais top, assim, né? E ela pediu um Uno, e ela tem até hoje esse Uno. Mas na época era top o Uno, não era? Mas era popular, né? Tinha coisa melhor. Tinha coisa melhor. Nunca foi? Não, Uno. Ah, Uno é legal. Uno de firma, né? Uno de firma. Você já viu aquele Uno de firma com a escada em cima? Ninguém pega aquilo lá. Cara, nem a Ferrari passa. O Ayrton Senna deve ter ganhado muita grana, né, cara? Porque ele, além de ser piloto, ele era apaixonado por aviação, né? E o cara, já naquelas épocas, era só de jatinho pra lá e pra cá, né? Imagina a grana que ele não ganhava naquela época com a Fórmula 1, né, cara? Foi um dos melhores pilotos que eles deu, né? E pra pedir pra ela o presente que ela quisesse. Né? Pegou a Xuxa também, né? A Xuxa, verdade. O Ayrton Senna namorou com a Xuxa. E comia mal, rapazinho, né? Ou uma história engraçada que eu fiquei sabendo essa semana aí, fontes confiáveis, Adriana Galisteu, né? O Ratinho vivia. Não que ele comeu. Não, calma, que ele comeu a Adriane Galisteu. Calma, vamos chegar lá. O Ratinho, quando a Adriane Galisteu tinha um programa lá, acho que era. Algum programa show. Esportivo. Adriane Galisteu no SBT? Era, um programa esportivo com o Jorge Cajuru. Alguma coisa assim, eu não lembro qual que é. Mas enfim. Aí o Ratinho vivia dando em cima, ô Adriane Galisteu, tu é solteiro também. O que você acha? Vamos passar uma noite junto, né? Jantar fora, coisa. Ah, não, Ratinho, que é isso, não. Se eu não sair com o Silvio, que é o chefe, vou sair com você. Até parece, né? Não sei o quê. Daí tá. De um dia tava o Cajuru, a Hebe e a Adriane Galisteu e o Ratinho no. Olha o time, né? Uhum. O time do escalão do SBT lá pra um programa que ia ter na Hebe, né? Um programa, uma noite da Hebe. Aí a Adriane falou, vou pegar uma peça no Ratinho. Falou pro Cajuru ir pra Hebe, né? Daí ela falou assim, vou falar que vou sair com o Ratinho. Chegou lá, ô Ratinho, então o negócio é o seguinte, depois de tanto você insistir, então vou sair com você. Só que, ó, você não pode falar pra ninguém. Ele, então eu não quero, né, meu? Não vou poder contar pra ninguém que peguei a Adriane Galisteu. Então não, insistiu, então não quero. Não quero, não, a graça é essa, né? A graça pessoal é contar. Pegar um herano aqui lá, não poder contar pra ninguém. Qual é a graça? Daqui a pouquinho a gente volta. Antes vamos falar o seguinte, daqui a pouquinho da sincronizado. Não, vamos falar depois, então. Pode começar. Não, manda um nome pra concorrer ao ingresso do show do Jota Quest amanhã, né? Isso. 988-22-2300. Manda o nome hoje, porque o sorteio é hoje mesmo. É hoje. Show amanhã. Vai. Sabor musical. A trilha sonora do seu almoço. Lembra dessa? Quem viveu, viu. Quem não viu, vai ver aquele quadro. Sabor musical. A gente vai voltar com alguns programas aqui que o pessoal tinha saudade, né? Sabor musical. Sabor musical será um. E o Loves in the Tarde. Loves in the Dick. O Loves in the Tarde com cinco motéis patrocinando. Hoje tava Loves in the Tarde. Hoje você tocou uma Marília Mendonça, depois uma Maia Maraíza. Falei, oxe, o Léo tá apaixonado. Não, eu tava terminando de produzir o áudio ali com os shows da Expobel. Não era prefeitura, Léo? Não, eles mandaram, mas a gente tem que carimbar com a rádio. Nem pessoal. É a prefeitura, é a CEFB. É a CEFB que mandou pra gente. Daí a gente tava arrumando ali. Com exclusividade dos shows da Expobel. Pessoal, é o seguinte, você tá com problema na sua internet, ou tá com internet lenta, ou tá querendo contratar uma boa internet, vou dar a dica, Beltrão Net Telecom. A Beltrão Net Telecom tem planos de 5 a 100 megas, velocidade extrema, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500 e contrate os planos da Beltrão Net Telecom. Telecom, a Beltrão Net Telecom de Francisco Beltrão, trazendo aí os melhores planos, já disse, hein, de 5 a 100 megas, e agilidade, tanto na instalação quanto na internet, internet com download e upload de super qualidade. Então, na hora de contratar sua internet ou não tá satisfeito, muda. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. E hoje eu vou acertar. O pessoal da Beltrão Net foi lá essa semana lá em casa e colocaram a internet, agora lá tô com 80 mega. Eita. Inclusive um super salve pros meninos que foram lá instalar a internet lá, super atenciosos, boa. Ó, eu fui na sexta. Você viu um quissuco pra eles ou não? Ah, olha que rápido. É, quase. Ó, eu fui na sexta lá e já na terça eu já tava com internet lá instalada e funcionando 100%. Então, Beltrãonet, número 1 em Francisco Beltrão. Enfim, que beleza, como diria o maluco. Que beleza. Agora tá feliz, X-Video tá bombando. Brasil, uma garrafa de leite é colocada junto com outra garrafa de leite na escada. Logo, já foi essa? Desculpa. Não, nunca foi. Ah, tá bom. Junto com outra na escada. Logo pela manhã, a primeira garrafa educadamente com cumprimentou a outra. Bom dia. Bom dia, Leite. Bom dia. Bom dia. E o maior silêncio. A garrafa gentil insistiu e disse: bom dia. E a outra finalmente respondeu: não me amola, que hoje eu tô azeda. Muito bem. Nós estávamos falando em off aqui de prisão, cadeia, pena de morte, algumas coisas. Nossa, assunto coisa bem mais... legal. Assunto sim, bem legal para uma sexta-feira. E um caso chama atenção. Um senhor de 87 anos está em Minas Gerais. Foi preso, mas seis PMs tentavam e não conseguiram algemar. Eita, um senhor é de 87 anos. Ele não tinha mão, ele era cotoco. Daí... Ninguém levou o cara. Eu vi uma história diz que o gaúcho não tinha uma das mãos, né? Não tinha uma das mãos. E ele usava o relógio no cotoco. No, né? Cotoquinho. E o cara perguntando: gaúcho, mas por que tu não larga a mão de ser burro, não usa o relógio na mão certa, né? Sim, vou chamar tua mãe pra dar corda, de certo. Nossa, que grosso. Dar corda. E ouviu, e a idade do gaúcho pra dar corda no relógio. Mas o meu relógio acorda. Acorda. Senhora. É 6 horas da manhã, ele acorda. Ele nem relógio tem. Três viajantes iam para o deserto e cada um deles levou uma coisa. O primeiro levou gelo, o segundo levou água e o terceiro a porta de um carro. Por que você tá levando água? Perguntou o viajante que levava o gelo. Ah, se eu sentir sede, eu bebo, ué. E você, por que tá levando gelo? Ah, se eu sentir calor, eu me refresco. E você, colega, por que tá levando a porta de um carro? Aí o cara responde: ah, se eu sentir calor, eu abro a janela. É a loira que vai levar a porta do carro. A loira. Nossa, não pode falar. O lançamento aí dos shows da Expobel? Dos shows. Vamos fazer dos shows. Os shows da Expobel, vai lá então. Vamos. Vem aí então agora com exclusividade pra galera. Opa. Atenção, você que já tá esperando. Até as outras rádios se mordem agora. Se mordem, até porque faz menos de um ano pra ter a próxima Expobel já, né? Parece que foi ontem. Então vamos lançar com exclusividade os shows da Expobel 2020. Vamos lá. Toca, querido. Daqui a pouco temos problema no link aí com o nosso pessoal lá da nosso satélite. Opa. Vem aí, Expobel 2020. Confira os shows. No dia 10, Thiago, vencedor do Ídolos. Quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer tudo, meu amor. Dia 11, de Juca Moreno. Esse dia, justamente esse dia, não quero que aconteça. Dia 12, Gilberlan André. E no dia 14, Playboy do Boné. Chikungunya, chikungunya, chikungunya e a zika, chikungunya. Dia 15, Guitarra Humana. Aqui da Juana. No dia 16, Hélio dos Passos. Do Turbo conheci uma morena. Fui descendo, fui subindo. Fica comigo agora. Viajar no mundo de sonho. Porque já... E no dia 18, encerramento com atração internacional. Hey, hey, hey, hey. Grife Brawley. Sou um gário francês e um chambai francês. Sou um chongo insulí. Laxaui. Expobel 2020. Não fique de fora. Ah, eu gostei. Tem uma sugestão pra coordenação. Faltou o Favão e a história da Ratazana. Isso, lá. E do ratinho, inclusive, né? O Favão tá sumido, né? O Favão tá sumido. Desaparecido. Sequestraram o Favão. Tá aí os shows da Expobel 2020. Primeira mão, só showzaço. Faltou a Ratazana e o Ratinho, né? Vai ter até show internacional, vocês viram ali, vai né? Vai ter show internacional, cara. Ah, gostei do guitarra humana ali. O Zureta chora, né, com esse cara. O sujeito, ele chegou na loja de jardinagem e perguntou: ô moça, quanto que custa esses vasos aqui? Ela responde: ah, o bom custa 10 real e o ruim custa 100 real. Nossa, mas por que que o ruim é mais caro? Ah, é porque vaso ruim não quebra, né, senhor? É, verdade. Muito bem. Fez os magos do negócio, né? A ouvinte mandou aqui no WhatsApp, só pra finalizar ali o esquema dos shows ali, que ela: não acredito, fiquei ansiosa pra ouvir isso. Cheguei a chamar a minha amiga no WhatsApp e mandar pra colocar na Super Jovem que ia passar os shows da próxima Expobel. Vocês viram só porque eu ganhei a conta? Sim. Por causa de situações como essa. Deixa eu só dar uma dica pra galera aí que tá chegando agora. Sim. Né? Nós somos um programa, estamos chegando aí há 11 anos, né? 11 anos no ar. Não levem nada a sério a não ser os nossos patrocinadores. O resto é bosta. O resto é complicado. Mas é que a gente já fez vários lançamentos aqui, claro, né? Claro, tem o CD do show do Jota Quest. Falando em show do Jota Quest, vem aí, galera, dia 11 é amanhã, show do Jota Quest no Centro de Eventos Marabá. Realização Mantovani Promoções, promoção exclusiva Super Jovem, a rádio dos melhores eventos. Aliás, a Super Jovem tá sacanagem, né? Nossa, nós temos aí pro Dia das Mães, tem bolo da Iraci, tem barril de chopp da Fritz, tem ingresso do Jota Quest, tem ingresso do Cinemax. Nossa. Vem aí dia 2 de agosto mais almoço um super... no Mediterrâneo. Tem almoço no Mediterrâneo pras mães. Vem aí dia 2 de agosto também, Skank, enfim. Opa! É só promoção de promoção, então não perca. Você não comprou seu ingresso ainda pro Jota Quest, ingressos limitados, viu? Na churrascaria Marabáuticas, Diniz e aloingressos.com.br. É amanhã, Jota Quest Acústico, mais uma promoção exclusiva, Super Jovem. Super Jorge. Boa. Dito isto, vamos tocar uma música? Toca pra nós aí. Salve, salve, galera, Thales da banda Maneva, e também estamos ligados na Super Jovem FM. É mais que rádio, é Super Jovem. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas as risadas, todas as falas não foram ensaiadas, tinham de acontecer. As minhas lágrimas não foram forjadas, prefiro sofrer do que nunca conhecer. Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo, esse novo perfume do teu cheiro com o meu. Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre. Se eu viver outras vidas, vou lembrar de você. Imagino momentos, viajei um tempo, crio uma vida em que estou com você. Me sinto lento, triste e cinzento, quando percebo que não está por aqui. Mais perto vou estar quando lembrar do teu grande coração. E até sem perceber que mesmo longe seremos eu e você. O destino não quis a gente junto pra sempre, mas foi um privilégio me encontrar com você. Tudo aconteceu tão rápido e de repente, mas foi suficiente pra eu nunca esquecer. Todas risadas, todas

porque eu tava com dor nas costas. Dor nas costas. Nas costas, porque a gente só tem uma, né? Porque que falam costas, teu namorado, né? Tá muito duro contigo. Pesado, hoje, mais, né? Que eu, inclusive. Tá pesado? Né? Ah. É. Aí, após a radiografia, ele receitou, né, pra mim, o anti-inflamatório. Teceu algumas considerações a respeito da coluna. Anti o quê? Inflamatório. Ah, tá. Tá. E teceu algumas... Não, teceu, olha. Teceu. Algumas considerações, né, a respeito da minha coluna, nervo ciático, disco invertebral, existe isso? E etc, né? Aí eu perguntei, ô, doutor, mas... Tipo assim, o que eu posso estar fazendo, né? Que pode ter originado essas dores nas minhas costas. Aí ele respondeu, ah, aniversários, né? Só. Aham, é, só tem que fazer. Pare de fazer um pouco de aniversário. É o peso da idade chegando, né, Júnior? Eu sei, eu sinto isso. Os 34 chegando aí. E olha, já no mundo da música, a gente estava comentando aqui em off também que a Lady Gaga autorizou quem? A Paula Fernandes a gravar Shallow, é isso, Kleber? Verdade, cara. Eu fiquei pensando aqui, um dia a Deja Vu grava também, né? Ela postou lá nas suas redes sociais a Paula Fernandes, dizendo assim, quando ouvi Shallow pela primeira vez, ela já mexeu comigo de imediato, quis aprender a tocar e cantar. Será uma grande responsabilidade trazer Shallow pra nossa língua, pra nossa história. Nossa, cara. Nossa. Meu Deus. Nada será igual à obra original, que é simplesmente da maior de todas, da Lady Gaga. Me sinto muito honrada por ter sido escolhida. Nossa, acho que a Lady Gaga falou, não, ela, lá no Brasil, aquele... Lá no Brasil. Já que ela gravou com a Taylor Swift, o que custa gravar? Música minha. Eu lembrar que ela gravou com a Taylor Swift a Long Live, né? Long Live, né? Mas a Paula Fernandes não chegou nem perto da Taylor Swift, né? Não. Isso foi uma jogada de marketing. Só gravou, né? Tipo, uma gravou lá, não sei na onde, outra gravou aqui. Tentaram erguer a carreira da Paula Fernandes, mas não funcionou. Sim. Mas a maioria dessas parcerias, tipo, até aqui no Brasil, tipo, ah, fulano gravou com o Gustavo Lima. O cara nem viu o Gustavo Lima na vida, tipo, gravou no estúdio, o Gustavo Lima gravou. Ô, né? Tô aqui com meu brother cantando não sei o quê, chega pra cá, o cara nem tá junto, tá? E o Gustavo Lima tá na Tchecoslováquia e o cara aqui tá lá no Quênia. Estúdio palada dele, o cara tá lá não sei na onde. Ah, eu acho que até rolaria, porque a música estourou, né? Shallow, com certeza. Mas assim, se fosse lançada simultânea com a música da Lady Gaga. É, né? Mas eu tô imaginando ela. O cordão feminino cantando. Eu quero ser um Shallow. O Shallow a me iluminar. Nossa, eu quero ser o Shallow. Não lembro mais nenhuma música da Paula Fernandes pra fazer. Pra você. Assim, o seu você Shallow. Não me esqueça, porque vai ser uma choradeira. A música vai ser o Bradley Cooper, não vai ter, será? O Bradley Cooper? Vai ser a Roberta Miranda. Vai ser ou o Jerry Smith ou o Wesley Safadão. Não. Pra interpretar o homem, ele teria que ser a Cláudia Mercury. Cláudia Mercury. A Daniela Mercury. Daniela Mercury. Cláudia Mercury. Eu misturei com a Cláudia Hanna. Cláudia Hanna. É, Júnior. Eu falei, a maconha que eu fumei hoje tá ruim. Imagina que nossa, Paula Fernandes e Daniela Mercury juntas. Meu Deus. Aí outra lá com os atabaques é com o ritmo dela lá de batuque. E a Cláudia. E a Cláudia de novo. Nossa. E a Daniela, o amor de... Como é o nome do cara lá? Amor de Julieta, Brad Cooper, não sei o que. Nossa, pessoal, a imaginação fumou. Vai longe. Né? O que tinha na água aqui da rádio? Que... Clooper, né? Porque o pessoal aí viajou longe. 13 frases que você jamais vai esquecer porque sua mãe não deixa. Primeira frase. Você não é toda manda. Segunda, a louça não vai se lavar sozinha. Quem nunca ouviu isso? Ah, com certeza. Outra frase. Ah, porque na minha época... Outra frase que as mães falam. Na volta a gente compra, filho. Sim, nunca vou fazer isso mais. Com a minha mãe agora também. Na volta a gente compra. Acha que eu tô nadando no dinheiro? Qual mãe nunca falou isso pra um filho, né? Verdade. Outra. Em casa a gente conversa. Ah, essa é brava. Nossa, né? Essa... Quando sai essa frase, né? Uhum. Outra. Quer ver que eu vou aí e acho? Nossa, ele sempre acha. Sempre acha. Elas que guardam, né? E outra frase. Olha como fala comigo, moleque. Não sou tuas nega. Não sou tuas nega. Inclusive, quem achou aquele submarino lá na Argentina que tava sumido foi a minha mãe, né? Falei pra ela, falou assim, né? Ela tava assistindo o jornal e falou assim, eu vou aí e vou achar isso aí. Achou. Ela tem que procurar um avião da Malásia lá também, né? Vou dizer. Vai que ela acha. Não quero ouvir mais nenhum pio. Essa e você também. Vai lá e faz ainda. Ela tem que achar o padre do balão também. A Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio, galera aí. Outra frase, essa é sábia. Pesadão, velho. Essa é pega o casaco que vai esfriar. E vai. Ela sempre acerta. Leva o guarda-chuva que vai chover. Não pega também. Pra você ver o que acontece. Melhor previsão do tempo é quando fala isso. Pega o casaco que vai esfriar. Ó, e outra, se todo mundo pular da ponte, você pula também? É. A mãe fala isso pro filho, né? Outra frase, na 12ª, não te quero andando com esse tipo de gente. Quando eu fui entrar na rádio, eu vi isso. E a última? E a minha mãe mal sabia que o tipo de gente ruim era eu, né? Meus amigos que eram gente boa. Você que levou nós pro mau caminho. E a última? Não fez mais que sua obrigação. E outra também, um pouco a parte disso aí, é a outra história que a mãe fala: eu vou embora dessa casa, daí vocês vão aprender a me dar valor. Eu quero ver o dia que eu morrer. O dia que eu morrer é a clássica. Você vai ver. Ninguém me valoriza. Quero ver o dia que eu faltar. Sim. Porque me trata como empregada dessa casa. Acho que eu sou empregada. Mãe, né? Mãe, né? Mãe a mãe. Tem. Por que será que a gente falou isso? Não sei. Vai saber, né? Por quê? Domingo, Dia das Mães. Né? Aliás, tá valendo em últimos minutos, né, Guerreiro? É isso aí. Pra galera participar aí no Instagram, como é que rola a promoção lá? Pessoal, vai lá no nosso Instagram, é bem fácil, tá valendo bolo da Iraci. Uhum. Ó, é um bolo sensacional. Então você vai lá, sorteio de um delicioso bolo da Iraci Confeitaria e Cafeteria. Pra concorrer é muito simples. Você segue a gente lá no Instagram, @superjovemfm. E também você segue Iraci Cafeteria e Confeitaria. Você curte a imagem da promoção e marca dois amigos no comentário. Boa. Tá? É bem fácil o sorteio daqui a pouquinho no Yoyo. Isso. E também tá rolando a promoção do chopp no nosso Facebook. Também é bem de boa. Como é que faz? Um barril de chopp de 20 litros do chopp. Sensacional. Fritz. Muito bom. Você acessa a imagem, curte o post, compartilha em modo público e tá pronto. Já tá concorrendo. Boa também. Sorte pra você, tá bom? Então fica a dica aí. Cruza os dedinhos, né? Prêmios. Cruza isso. Os dedinhos pra no final último de semana. Bloco do Yoyo tem o sorteio, né? É isso aí. Imagina a mãe tomando um chopão com um bolão, né? Nossa. Imagina dor de barriga, cara. Chopp e bolo. Caganeiro no Dia das Mães. E eu comer agora. Agora tem João Neto e Frederico. Com o sucesso. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Super Jovem FM. É porta na cara, é telefone que ela não atende. E eu trouxa implorando falta e ela não se rende. Aí sou obrigado a pegar a primeira boca que quer molhar meus lábios. Aí sou obrigado a tirar a roupa do primeiro corpo que entra no meu quarto. Assim, a mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Quando tu voltar pra mim é o indireito. Que ela não atende. E eu trouxa implorando falta e ela não se rende. Aí sou obrigado a pegar a primeira boca que quer molhar meus lábios. Aí sou obrigado a tirar a roupa do primeiro corpo que entra no meu quarto. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. A mão pra mim agora é desse jeito. Vai. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Divertido, alegre, Yoyo, na Super Jovem. its lawyers after crying, saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Super Jovem. Quando me olha assim, não sabe o que eu imagino. É melhor não falar, se quer saber, vem cá. Mamita, vem que eu te ensino. Não te lo guardes, mami. Que ganas si desconfias. En esta noche sí, me lo das a mí. Sacas la lotería. Vem, mamita, vem que tô querendo você. Sem razão, sem porquê. Me ganhou, fazer o quê? Vem que já não ando. Ai, mamita, vem que tu me gustas tanto. E este nunca miente. Juega hasta la suerte, siempre. Hay un factor crucial que hace que te pongas tu mejor labial. Seguro, mami. Tu me eu te ensino. Não te lo guardes, mami. Que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que tô querendo você. Sem razão, sem porquê. Me ganhou fazer o quê? Vem que já não. É nóis. Eu não sei que eu sou da Anitta pra cá, então duvido, essa aí eu não... Duvido, quem não sabe conheço a letra. Eu Guerreiro, por gentileza, os ganhadores aí das promoções. Temos par de ingressos aí pro show do Jota Quest amanhã. Tem bolo da Iraci Bolos e também valendo a promoção lá no Instagram da Rádio Super Jovem. Nossa. 20 litros de chopp da Fritz Beer lá no Facebook. Isso aí, a galera interagiu, foi lá e mandou seu nome completo. E ó, parabéns, sorteando aqui o primeiro par de ingressos pro show do Jota Quest, vai levar... É um par de ingressos, então vai ela e mais alguém, né? Sim. Parabéns pra Ellen Cristina Longo. Parabéns! E ó, um barril de chopp Fritz, da hora, hein? A promoção que tava rolando lá no Facebook, né? Isso aí, pessoal curtia, compartilhava. Então, parabéns pra Marisete Carlesso. Carlesso, parabéns. Ganhou o show, 20 litros de chopp da Fritz Beer. Muito e bem. E aí, o bolo da Iraci. Isso, a promoção que rolou lá no Instagram. Vai pra quem? Vai pro Cleverson Krug. Aê! Parabéns, hein, rapaziada. Uma galera interagiu com a gente. Parabéns. Lembrando que a gente vai estar entrando em contato aí com essa galera e avisando, né? Isso aí. Que final de semana maravilhoso, nossa, né? Já abra o seu Orkut aí que vai receber o documento lá pra gente mandar. No Orkut. Eu só queria o bolo da Iraci, que gordo gosta de comida. Ah, né? Sim. Eu queria muito bolo. Ah, velho. Nossa, fala, delícia. Fala. Sensacional. Essas horas tu ir lá na Iraci tomar um café. Para. Meu Deus. Para. Dá pra ir aqui no... Tanto faz. Podiam trazer aqui, né? Pra nós. Meu, ia falar mais ou menos isso. Melhor que isso, é só você aproveitar as ofertas da Rede Leve. Calçados e confecções, já tá chegando, domingão, dia das mães. E você aí que tá ouvindo o Yoyo, já comprou presente pra mãe? Ainda não? Como bom brasileiro, ainda não comprou deixar presente? Deixar a mãe nos boot, não nos pano, bom, né? Nossa, eita. Sensacional, né? Pra arrancar aquele sorrisão, né? No rosto da mãe, né? Com certeza. Tem que vir correndo pra Leve, calçados e confecções. Boa tarde, Tito. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Yoyo. É nóis. Beltrão, região, pra falar hoje, bem especial aí, tá? Que tem um atendimento hoje até as 20 horas. Hoje até as 8 horas da noite. Deus. Até as 8 horas da noite, você vai pra Leve Confecções, Leve Calçados, e aí, pra nenhuma mãe ficar sem presente, tá? Então com o povo certeza. Tem que correr pra Leve, aproveitar aí as grandes promoções que só a Leve tem, só a Leve faz, as opções de presente, tá? Vai encontrar feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, tá? Tudo em 10 pagamentos hoje. Tudo em 10 vezes hoje. No crediário próprio da Leve, 12 pagamentos nos cartões de crédito, tá? E você que não é de Beltrão, tá? Que é de região aí, fizemos na forma boleto também. Opa, essa forma é forma boleto sem custo adicional. E também tem mais uma opção de pagamento aí. Então você não quer pagar agora. Bitcoin. Nem maio, nem Bitcoin. Junho. Vai pular maio, vai pular junho. Vai começar a pagar somente em julho? Sensacional. Quer dizer, aproveita todas as promoções da Leve e aí pra começar a pagar em junho, é isso? E pra finalizar... Julho, mês 7. E pra finalizar, cada R$50, cupons pra concorrer o quê? Vamos um lá? Quid! É um Quid zero bala. Zero, o Renault zerinho que a Leve tá presenteando aí. Tá na loja do Hobbit semana que vem. Vai pra Leve Conquistões a semana inteira. Você falou isso semana passada, hein? É, não foi. Vai a semana que vem. Ainda tá? Não levaram. É, mas assim, o ganhador também pode ser da Leve Conquistões, enfim, com né? Com certeza. Então, quem tiver a sorte aí vai ser o contemplado, né? Caramba, já pensou? Falou como sugestão de presente, vai encontrar hoje pijama completaço e a R$59,90. Tá? Blusa de lã da Kiwito hoje a R$39,90. Eu tenho conjunto de agasalho da Penalty. Olha que opção de presente. Quanto? Hoje. A R$119,90. O conjunto? O conjunto a R$119,90. Tá muito barato. Então o povo tem que ir pra Leve. As novidades, as tendências aí da moda e estação, como eu já falei, tudo no crediário com primeiro pagamento pra julho. Pra meu todos Deus os estilos de mãe. Todo estilo de mãe. Então vá pra Leve aí. Nós temos uma equipe preparada aí. Os vendedores afinados aí com a moda. Então o povo vai pra Leve aí, com certeza. Vai ter a melhor opção de presente. Leve Confecções e Leve Calçados. Lembrando que hoje o atendimento é estendido até as 8 horas da noite. Até as 8 horas da noite. E amanhã sem intervalo pro almoço até as 18 horas. Então não tem desculpa pra deixar de vir pra Leve, hein? Vem correndo e aproveita a Leve Calçados. Queremos saber também aí do nosso amigo Robert as promoções da Leve Calçados pra você que tá aí querendo comprar aquele presente pra agradar a mamãe. Robert, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Francisco Beltrão e região. É nóis. A cúpula da rádio. A cúpula. Como o Tito sempre fala. Beto, muitas promoções, muitas oportunidades você vai encontrar na Leve Calçados. E olha só, sua mãe gosta de sapatilha? Vai encontrar a sapatilha da Moleca. Uma sapatilha da Moleca, Beto, pra você ter uma ideia, custa na faixa de R$39, R$49, das mais básicas. Na Leve, já era barato. Tava R$39,90 na promoção do tabloide. Mas hoje e amanhã, três pares por apenas R$100. Nossa, que baixamos isso. Mais ainda. Então, olha só, dá pra você comprar pra tua esposa, tá? Pra sua mãe e pra sua sogra. Três pares. Pares por apenas R$100. Somente hoje e amanhã, sapatilha da Moleca, vários estilos, vários modelos e várias cores por apenas R$100. Três pares por R$100. Quer mais? Beto, sim. Hoje você vai encontrar tênis da Olímpicos, tênis da Diadora. Esses tênis, pra você ter uma ideia, era na faixa de R$189, R$169, você vai pagar somente R$99,90. Meu, que desconto é esse? Eu sabia disso. Descontaço. Deixa eu perguntar um negócio. Tem o pessoal acompanha por vídeo? Acompanha. Vocês estão conseguindo ver o que eles estão fazendo aqui comigo? Sacaneando aí, Robert. Os caras são, olha. Ainda não. Terrível, velho. Terrível. Vai rolar. Aí a gente tem que se concentrar em falar promoção ainda, né? Tem que falar promoção, sim. Então, continuando, né? Continuando porque tem muitas promoções. Na Leve Calçados você encontra tudo o que você precisa para sua família com crediário elástico facilitado. Você faz o crediário agora, ele é aprovado na hora e você parcela suas compras em 10 pagamentos, suaves parcelas, tá? Sem juros, sem acréscimo, na folhinha, aquele que você paga na folhinha que tem que pagar na loja. Ah, mas não posso pagar na loja, eu moro longe, faz no boleto. Cidade. Faz no boleto, não tem nenhum custo adicional. Imprime, Beto. Na hora o boleto, leva. Na hora. Pronto. Você que é associado da FM, parcelamos em 10 pagamentos, sem nada de juros. Olha a vantagem aí, hein? Cartões de crédito, 12 vezes. Cheque para quando você quiser, meu amigo. Então vá para Leve hoje e amanhã, que com certeza lá você faz o melhor negócio para você e para sua família, com certeza. E o melhor, que a cada R$50 em compra, você pode ir na Leve Calçados conferir o Renault Kwid. Né? Pegar, entrar, sentar, buzinar, ligar, fazer o que você quiser. Fazer um cavalinho de pau. Atropelar uma senhora idosa. Dá uma acelerada. Eu coloquei mais uma gasolina. Dá pra ligar. A cada R$50 você está concorrendo aí um Renault Kwid. O diferencial, pessoal, que é só a Rede Leve que tá fazendo essa promoção. Então a possibilidade de você ganhar é enorme. Tá? Sensacional. É enorme a possibilidade. Tem que aproveitar essa grande oportunidade. E o sorteio é dia 27 logo, né? Agora, dia 27 de julho, gente. Caramba! Dois meses passa rapidão. Então agora é a hora de você aproveitar com tantas oportunidades, tantas promoções. Por exemplo, uma pantufa para sua mãe. Minha mãe é uma senhora mais idosa. A minha quer uma, merece. Né? Uma pantufa, você vai encontrar na Leve Calçados hoje a partir de R$39,90. É muito barato. A Leve tem o melhor preço do Brasil, o melhor atendimento do mundo. Pode ir lá que você vai fazer o melhor negócio. Compra o presente pra mãe, já sai com aquela embalagem bonita pra presente, caprichada. Né? Caprichada. E não deixe de ir na loja sem falar comigo. passa lá, me dá um oi, vamos se conhecer, vamos fazer um negócio diferenciado. Chega lá e pergunta, eu quero conhecer o dono desta voz que eu ouço no ioiô, o Robert. É, esses dias chegou uma cliente lá na loja e falou assim, eu quero ver quem que é o Robert. Ai. Ai. Não. Porque a voz dele é muito sexy. Não. Ah, mas as primas não valem. Ela chegou e falou assim, você deve tomar leite no Pires. Não. Eu pedi assim, mas por quê? Não, porque não. Você é um gatão. Olha. Nossa, tava indo ela bem, tinha, tava ela indo era bem. Cega, né? É tava verdade, indo bem. É verdade. Foi uma tia lá do vídeo. Pessoal, atendimento especial hoje até as 8 horas. Você que sai do trabalho aí, 6h30, pode ir pra leve tranquilo, atendimento até as 8 horas. Amanhã, atendimento especial até as 6 horas da tarde. Por quê? Pra você ir tranquilo, sossegado, isso. Fazer a compra pra família, comprar pra mãe, pra sogra, né, pra namorada, pra porque amante. A gente fala mãe, né, mas eu não vou deixar de comprar um presente pra minha esposa. Com certeza. Você também não vai deixar elas de comprar. Elas merecem. Elas merecem. Então, vá pra leve que lá você vai encontrar muita oportunidade, o pessoal tá preparado pra oferecer pra você um presente bem legal. Boa! Dia das Mães tem que ter presente da Rede Leve, calçados e confecções. Ai, que tudo! Inclusive, os torcedores do Vasco já estão fazendo uma campanha aí pra comprar presente pra toda a defesa aí do Vasco, né, porque é a mãe. Defesa do Vasco é uma mãe, né? Meu Deus do céu! Sim. Né? Brincadeira. Essa fera aí, bicho. Bom, que... lembrando que amanhã, então, a gente se encontra todos lá no Centro de Eventos Marabá. Ah, é verdade. JQuest Acústico. Showzaço aí, por realização da Mantovani, promoção exclusiva da Rádio Super Jovem. Bom, amanhã eu quero ir tomar uns bons drinks, né? Bons aproveitar o sábado, aquela coisa toda. Não vai né? DJizar lá amanhã? Né? Não, amanhã eu vou só aproveitar o show. Ah, entendi. Aproveitar entendeu? O show. Ninguém viu aqui na câmera aqui. Não? Ela tá transmitindo? Que legal, ninguém me avisa essas coisas. Tua mãe tava vendo? Ô, mãe, não é nada, é brincadeira. É só mãe. Um programa de humor. Léo Lúcio, quantos anos de casa de super jovem? 11 anos e 5 meses. Nossa, olha. E quantos dias? Duas horas. Dias, hoje é dia 10? Hoje é dia então, 10. Então, 11 yes. anos, 5 meses e 9 dias. Caramba. 9 dias. Que história dias. Bonita aqui na Super Jovem, Léo pois Lúcio. Pois é, eu quero agradecer sempre aos ouvintes, principalmente, também a galera, os meus colegas, sempre me ajudaram em tudo. A gente fala que aqui ninguém se gosta, na verdade, né? Mas na verdade todo mundo se gosta pra caramba. A gente tem, poucas empresas têm isso, que você pode contar com o seu colega, você pode ter uma confraternização com o seu colega. Fazer a jantinha. Exato, porque aqui além de colegas, antes de sermos colegas, a gente é amigo, nós somos amigos, então... A gente tem essa intimidade de um brincar com o outro, exato. De um xingar o outro e sair de boa, já isso há 11 anos. Há 11 anos. E sem isso não seria capaz de fazer esse programa aqui, né? Com certeza não, e o que eu quero deixar claro é que pra mim foram 11 anos, mas pra mim parece que passaram apenas um, de tão rápido e gostoso que foi, então agradecer ao Adir, ao seu Agostinho, a todo mundo que me deu a oportunidade de estar trabalhando aqui na Super Jovem. Imagina vir um carinha lá do interior do Rio Grande do Sul, ver uma rádio como a Super pode Jovem. Pode falar do cu do mundo, pode falar. Lá do cu do mundo, lá do cu do... Agora eu posso falar cu, né? Agora já era, não vai ser demitido. E vem lá do fim do mundo, ouve uma rádio como a Super Jovem, com a qualidade que a Super Jovem tem, vinhetas, enfim, locutores, acaba ficando deslumbrado e consegue trabalhar aqui, o que é mais legal ainda. Então, muito obrigado mesmo, foi um prazer e não quero mais me despedir antes que eu chore aqui. Poxa, sou muito emotivo, foi muito bom, muito bacana. E... O seu último dia aqui na Super Jovem, quando? É quinta-feira, dia 16. Quinta-feira? Quinta-feira. Então, olha, ainda só. Tem mais uns dias pra você aproveitar o Leonardo Lute. Tem mais uns dias pra eu incomodar você aqui na Super Jovem, mas eu já quero me despedir oficialmente aqui no programa. Aproveitando a audiência? Porque foi o programa que com certeza consagrou tudo, né? Consagrou a rádio, consagrou a nova era da rádio. Foi o está sendo o programa, mais né? Mais uma vez, lembrando que quem batizou aí o programa Ioiô foi o Léo Lute, com o nome... Com champanhe, aquela coisa toda, né? É ele que escolheu, né? Que ele levou na igreja. Rolou uma votação, né? E quem... deu o nome aí, foi o Léo Lúcio. Exatamente. Ioiô. Então, muito obrigado mais uma vez, principalmente aos ouvintes que me aturaram 11 anos aqui. Passou muito rápido e foi muito prazeroso trabalhar aqui. Então, uma salva de palmas pro Leonardo Lúcio. Vai pagar o churrasco antes ainda. Certeza, né? Vamos fazer um churrasco de despedida. Todo mundo convidado, inclusive os ouvintes lá na casa do Beto, hein? Ah, tá bom. Gente, boa. A gente vai ficando por aqui. Bora. Oi, eu. O que é que tem? Estamos encerrando, né? Uma ótima tarde pra vocês. Então, um salve, um abraço, um beijo pro Léo. Pra toda a família do Léo, que durante esses 11 anos fez parte da família Super Jovem também. E não vai deixar de ser. Não. O Léo sai da rádio, mas a rádio continua no Léo. Os amigos continuam ali no Léo também. Não tem como, né? Não tem como. Aliás, continua com o Na Pista, né, Léo? Continua na pista aqui na Super Jovem. Então, eu vou sair, mas não vou sair. Vou continuar aqui sábado às 8 da noite. Vai ganhar milão aí por mês. Olha aí, ó. Então, vamos continuar ainda lá cortando o cabelo lá com ele. Certeza. Daqui a pouco tô de volta. No Misturama. Só relembrando os ganhadores, né? Isso. O par de ingressos pro show do JQuest, parabéns pra Ellen Cristina Longo. O Chopp, parabéns, vai levar um barril de 20 litros do Chopp. É o Cleverson e também um bolo pra Marisette. Então, parabéns pra vocês. O pessoal foi lá, interagiu, seguiu os passos certinhos. Boa. E ó, se você não ganha agora, fique ligado que sempre vai ter promoção nas nossas redes sociais. Amém. Exatamente. Kleber. Quero desejar toda a felicidade pro Léo. Dizer que foi um prazer trabalhar nesses. Já faz 7 anos que eu tô aqui na rádio. Já, Kleber? Já 7 anos, nossa, já, cara. Tempão, dizer que foi um prazer aí, aprendi muito contigo. Tu é um baita locutor, sabe que eu sempre. Jamais mesmo. Então... sempre me identifiquei com o teu estilo de locução. Muito obrigado, e velho. Sucesso na tua nova empreitada aí, né, Léo? Tudo de bom. Obrigado, maninho. Fico feliz em ouvir isso. Feliz mesmo. Achei que não. Eu tentei não falar nada aqui no final do ioiô, mas, né? Estamos inevitável, aí. Inevitável. Né? Inevitável. Mas muito obrigado. Obrigado pela parceria de todos esses anos aí. Obrigado, maninho. Além obrigado. De parceiro. Um grande amigo, obrigado, que a gente aprendeu, cresceu juntos, verdade, aí, verdade. Com você, a rádio subiu num nível que não estava. Ah, né, nossa, com a sua locução aí, muita gente fala isso lá fora, isso é verdade. Nossa. E uma grande colaboração e uma grande marca que fica pra história aqui da Rádio Super Jovem, o seu nome, Léo Lúcio. Nossa, a gente vai estar lembrando aí durante muitos anos aqui no hall de comunicadores que esteve, participou aqui, colaborou com esta emissora, estará lá o seu nome a partir de hoje, já está o seu nome, Léo Lúcio, entre as ilustres presenças colaboradores aqui desta emissora. Você fez parte da história da Super Jovem durante 11 anos. Nossa, é verdade. E isso a gente fica muito grato a você. Obrigado, né, obrigado pela mesmo. Pela amizade, pelo companheirismo, né, pela história e com certeza a gente vai estar juntos aí por muito tempo. Nossa amizade segue aí em diante. Vou deixar a barba crescer só pra ver o Léo. Eu vou... vai lá na barbearia de Luca, hein, lá no Cristo Rei. Vou começar aí na balada só pra ver o Léo também. Eu vou continuar aqui em Francisco Beltrão, vocês não vão se lembrar de mim, né? Certeza. Não. Mas a Super Jovem vai ficar com certeza no meu coração pra sempre. É um marco na minha vida. Com certeza. Obrigado, Managas! Agora falta só o churras. Tchau!